Não, não sou terrorista. Sou apenas um jovem de 16 anos que reconhece os problemas que a sociedade atual vive. O mal não constrói a sociedade que constrói o mal. História fictícia. A realidade depende de você. Não preciso nem citar nomes, você sabe do que eu tô falando. DJ07, chegou o grande dia, tudo certo? Tudo no esquema, MC14, vamos cair pra dentro. Conseguiu o ferro lá, mano? O equipamento tá de cima, tá tudo certo. A gente se encontra onde mesmo? Na rodoviária, 7 da manhã. Beleza, melhor no piso superior. E a fuga já tá armada? Já tá, moleque. Às 9h30 já estão lá te esperando. E aonde que vai ser? Estacionamento atrás da Biblioteca Nacional. Fechou então. Câmbio, desliga. Pra mim um ano tanto faz, só que desse dia eu lembro. Morre alguém muito importante, era 7 de setembro. Acordo cedo, dia de proteger submisso. Tomo meu café, talvez nunca mais faça isso. 5 da matina, toco o despertador. Pra um dia de festa, pra outros vai ser terror. A missão me foi dada e hoje será cumprida. Felizmente ou não, alguém vai perder a vida. Sou brasileiro, protejo cada membro da minha terra. Vim honrar cada esquecido que foi morto nessa guerra. Cada brilho no olhar deixado por cada criança. Descanse em paz, quem matou nossa esperança. Terrorista agressivo, muitos me julgarão, poucos reconhecerão. Represento minha nação, manifestante, protestante, organizando a tática. Teoria de mente brilhante, colocada em prática. Fui convocado, quase não aceitei o propósito. Ser responsável em concretizar o óbito de uma das marionetes do mal maior. Nada pessoal com ela, mas juro não vou ter dó. Pensei, repensei, perdi noites com insônia. Confesso que sempre sonhei em dar tiro na Babilônia. Sei que não se combate violência com violência, mas virei um Illuminati, perdi minha paciência. Clemência, peço-lhe presença, não ter liberdade. Caçador de recompensa, prêmio é liberdade. Passo pelos moleques jogados, a própria sorte. Hoje é o pivete que decreta a sua pena de morte. Quando estiver na minha frente, não se renda, não se trema. Psicopata criado pelo teu próprio sistema. O sangue escorre todo dia na periferia. Nossa miséria é que abarrota o cofre da burguesia. Repite seu sistema, criou minha agressividade. Usando 200% da minha mentalidade. Cê falou que eu sou louco, talvez eu seja. Meu tarja preto, eu já sou a cabeça na minha bandeja. Convocado, já tô preparado, plano bolado. Recado dado, eu tô armado e muito bem posicionado. Focado e concentrado pra acabar com a festa. Festejo 7 de setembro com um tiro na sua testa. Chegando na rodoviária, nada de mão armada. Vieram ver o desfile pagando a condução lotada. DJ07, me esperando por lá. Na mochila ele carrega o brinquedo de atirar. Olho no olho e a certeza do que será feito. Tô inspirado pra dar meu tiro mais perfeito. Já preparei, chequei meu melhor armamento. A bala do L42 que vai rasgar o vento. Metros quadrados, latitude, estava explicando. Missão foi dada no estilo plano cartesiano. O edifício terra no dia estará fechado. Pra conseguir a chave, estagiário infiltrado. No estacionamento ele irá te esperar. Mire da segunda janela do sétimo andar. 753 metros de distância. Já era, finado, maca da ambulância. Demorou, não vai ter erro, atiro e saio em fuga. Se eu tô certo ou não, deixa que Deus me julga. O desfile é bem aqui, manifestação do lado. Vou pro desfile, finjo ser mais um manipulado. Te aviso com sinal, na hora correta. 9h20 ele tá lá, só tem uma chance, então acerta. Firmou, tô indo nessa, aguardo seu sinal. Um toque no rádio e eu boto um ponto final. E a tragédia vai virar manchete de cada jornal. Revolução na história, repercussão mundial. Desfile começou, vejo motos, carros, tanques. Me posicionarei ao lado do palanque, esperando a hora do porco dar as caras. No momento passo o rádio, daí você dispara. Descendo em direção ao prédio, um policial me vê. Mas ele nem imagina o que estou prestes a fazer. Cumprimento e dou bom dia com um sorriso no rosto. Chego tranquilo ao local, pronto pra assumir meu posto. Durante minha trajetória, é só mais um mendigo. Festejo palanque de ouro enquanto lhe falta abrigo. A polícia me encara, não vou ter compaixão. No fim da festa, infelizmente, dorme no caixão. No estacionamento, o estagiário me espera. Me leva até a sala e parte, agora é a fera. Já era, sem demora, me posiciono na janela. De campana, esperando o estilo um sentinela. São 9h05 da manhã, nada convencional. Horário de Brasília, 32 graus. Tô com fome, mas tô longe de criar matança. Pseudo psicopata, com fome de vingança. O tempo passa, meu sangue escorre frio. Um dedo no gatilho e eu mudo o rumo do Brasil. Olho na mira e meu alvo ainda não subiu. Passo o rádio MC14, e aí já viu? Tô no lugar, respira, espera, repara. Colete à prova de bala tem que ser na cara. Ele tá subindo, se controla, não atira. Vê o grau e latitude, acerta a tua mira. Já vi mira ajustada, mente concentrada. A mão não treme, a bala pronta pra ser disparada. A acompanha os movimentos, calmo e lentamente. A morte vira de repente em meio a tanta gente. A vítima subindo de degrau em degrau, nem vai pro hospital, certeza que é fatal. Colete ajuda em nada, acha que tá preparado. Polêmica causada pelo crânio perfurado. 9-19, fim não é tradicional. Toque no rádio, foi dado o sinal. Tô indo pro carro, por favor não seja falho. Hora da fuga e tu dispara, faça o teu trabalho. Finalmente, o sangue ferve, lá vai chumbo quente. Nem triste, nem contente, matei o presidente. A bala sai, o corpo cai, fácil demais, tiro certo. Não ficarei pra assistir, preciso ser esperto. Desço as escadas e saio do prédio disfarçadamente. Observo a movimentação de gente ali em frente. Barulho de sirene, correria pra todo lado. Já tô chegando e os mano me esperando com o carro ligado. Tá na hora de sair, melhor já ir embora. DJ07, tudo bem, sem demora. Alienado cai no chão, ajoelha, chora. Enquanto o manifestante chega, pula e comemora. Vai motora, código toca do tatu. Pega a via e já era, setor hoteleiro sul. Graças a Deus, nosso plano deu certo. 140 por hora, segue resto. Estagiário bem pago, trabalhou por um instante. Tá aqui a tua grana, agora eu assumo o volante. Tô vendo algo, não sei, será que é minha miopia? Acho que tô vendo mesmo, maluco, fechar a via. Fica calmo, moleque, vamos passar sem dar bala. Encontrou o L42 no porta-mala. Aí já era, vai ser morte ou prisão. Tanto faz, pago o preço pela minha nação. E pediram pra parar, nada pode nos salvar. Agora é hora de pagar, vamos ter que sustentar. Encontrar o armamento, prevejo um sacrifício. Imagens coloridas, as cenas do edifício. Chute na costela, soldado bem armado. Não com olhos fechados, fomos vendados. De qualquer forma, a mídia ofuscará a nossa conquista. Amanhã estarão nos julgando de terrorista. Terrorista, terror da falsa democracia. Pra onde estão nos levando? Pra qual delegacia? Calor infernal, não tô passando bem. Dentro do camburão não ouço e vejo ninguém. Fomos jogados, deixados à forma de bagagem. Não falo nada, 2 horas de viagem. Censurado, bloqueado, os pensamentos vão. Não penso em nada, mas prevejo sangue no chão. Penso sobre o que eu fiz, mas honrei meu país. Isso é fato, mesmo morto ainda estarei feliz. Não faço isso pela fama, nem pela glória. Que fique registrado no teu livro de história. Eu perco a batalha, mas o povo vence a guerra. Se eu morrer, meu legado fica pela terra. 1, 2, 3, sai do carro, camburão parado. Nem tem como fugir, fica calmo soldado. Mesmo que tivesse, por favor não desmereça. Mão pra trás, erguendo minha cabeça. Ei, não tem mais fuga, nem abracadabra. Retiramos as vendas, últimas palavras. Deus perdoe meus erros e entenda minha intenção. Sei que pequei, eu aceito a morte, tô pronto pra punição. Mereço esse destino, pois matei um irmão. Só peço que as nossas mortes não sejam em vão. Antes que meus segundos de vida se acabem. Poucos sabem o que fazem, muitos fazem o que sabem. O que eu fiz, pra onde vou, poucos têm noção. Mesmo assim ainda honro minha nação. Nem sei o que fazer, não era meu dia de sorte. Sem estar com olhos vendados, olhando para a morte. Olhar vocês fardados, o que estavam pensando. Diante dos meus olhos, minha vida passando. Pensei pra situação, tava preparado. DJ07, só calado do meu lado. Vou morrer pela pátria amada, Brasil. Diante do olhar, do cano do fuzil. O gigante acordou, não foi por 20 centavos. Mostra o verde vandalismo, assim acordamos bravos. A ditadura oculta só pra quem tá alienado. Avisa ou tamanduá, é o governo nocauteado.